aí, DJ Júnior Moreno Digital. Estamos na área. Tudo bem, meu DJ? Tudo certinho, vamos nessa. É festa, é alegria, é a festa do Ciro Rubi. E a gente vai começar a descascar por aqui. Te liga aí. No fundo do espelho, onde você se vê. As patricinhas da cabanagem, abraço. Há uma criança brincando de se esconder. Amigo Madison, de primavera aí, em companhia dos seguidores do Rubi, saudade. Saudade. Não vão jamais apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Solta, Dudu. Solte a menina que ainda existe em você. E a história? A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela é a atriz principal. É pra família Draft, curtindo o som. Por coisa tão e a família manda o som. Você não vai desistir. Novo Rubi. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Saudade. Você pode voar livre no espaço ou ficar presa no chão e sempre só. Grita! Oh! Novo Rubi, a tecnologia mais avançada do mundo. Olha, amanhã segunda-feira, já reforçando o convite, amanhã segunda, a gente tá de volta aqui pra nossa galera da saudade. Botinha convidado, viu, Botinha? Solte a menina que ainda existe em você. Alô, Cidinha, France Única. Sorria pra vida e recomece a viver. Joguei pra Cidinha do Buraco. Você pode voar. É muito bom. Livre no espaço. Ou fica presa no chão. Como é que tu tá? Sempre só. Tem que namorar. Sempre saudade só. Aqui. É saudade. É Rubi. Super poderoso Rubi. Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade que você me dá. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só vi. A gente já tem CDs ao vivo aí pra galera. Com meu toca-fita ligado. Só chegar com o Estevão. A nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite. Chorando eu sofria. Alô, Metrópole! Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre. Buscar você. Olha só, abraçando meu parceiro Marivaldo. Quero que a gente tenha um respeito, um carinho. Quero aguardar o Júnior Moreno também, velhos tempos. Lá do Guamá, né, Marivaldo? Um abraço para você, obrigado pelo carinho. Você sempre com a gente aí, recebendo carinho. Monique! Passei muitas horas rodando ao lado do Jajá e não consegui esquecer. É menino, menino. Em cada sinal do caminho eu só via você. Poderoso, poderoso, poderoso. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Deixe alguém que te ama e que sofre. Amigo Max e Ariane, um beijo. E por isso eu voltei correndo. Pra quê? Pra buscar. Bora curtir saudade, Metrópolis City Hall. Saudade da galera no buraco fundo, né, mano? Atenção, Raimundo, comparece com a Net lá na portaria. Poderoso Rubi, mais de meio século. Esta noite. Eu estava em um lugar onde todos se cumprimentavam ao passar. Olha aí, Potinho, J.A. e os Falsões da Saudade. Era tudo tão diferente, nem sei contar. Existia sempre um sorriso em cada olhar. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. Atenção, Ariane, comparece com a Monique. Parecia aqui atrás da nave. Alô, Ariane. Sempre a favor. Vem, filho. Galera da vigia. E as crianças podiam até passear. Poderoso Rubi. Pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Pretinho do Acará, o homem do carro novo. Meu amigo Saulo e o Valdeci, os amigos da Polícia Militar. Ai, que bom. Civil. Se a vida da Polícia Civil. Fosse assim, sempre assim. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Amigo Max e o Fabrício da Vigia, galera em peso hoje curtindo a festa do Círio. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. CDs ao vivo aí no meio do salão pra galera, viu? Parecia que o vento soprava sempre a favor. E as crianças podiam até passear pelas ruas estranhas e calmas. Mas a noite passou e o meu sonho teve o quê? Teve fim. Meu amigo Segurança Mauro lá no Tropical Saudade. Nosso amigo Maxi, DJ Maxi aí no camarote ao lado da esposa Robertinho Carvalho. Nosso amigo Jorge da Elite, Zé Maria Fernandino e as meninas. Júnior Moreno, proporcionando alegria a todos você. Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê. E você dengosa dizendo que sim. Me olhava nos olhos sorrindo pra mim. Corria pra casa pra me arrumar. Sonhando provar o teu beijo. Ficava esperando. Morrendo de amor e desejo. O filme era triste, minha filha. Aquela canção me fez perceber, você vive em tudo que faço. Júnior Moreno. Quero dar um abraço aí, nossa amiga Fábia das Poderosas, curtindo a festa do Rubi. Alô, Poderosas, beijo no coração, viu? Júnior Moreno. Aquela canção me fez recordar, eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim, jurava que ia sofrer. Super poderoso. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração, preciso te ver. E alguém do Maré que está a caminho. Pai, você nunca apareceu, e tudo pra nós não deu certo. Aquela canção me fez perceber, preciso ter você por perto. Quero abraçar aí com muito carinho e ressaltar a presença do nosso amigo Marcelão, em companhia de toda a família, lá de Japirica, aonde nós fizemos uma grande festa. Um abraço do gerente Glaciar, Júnior Moreno, Jairinho, Rafael, toda a equipe. Aquela canção me fez ver. Alô, Marcelão! Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim, jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu, e tudo pra nós não deu certo. Aquela canção me fez perceber, preciso ter você por perto. Quero ressaltar a presença do grande cara, camarada, parceiro Anderson e a Luciene, o casal que Júnior Moreno conheceu há pouco tempo, mas parece que já faz muitos anos de amizade. Anderson e a Luciene. Opa, alô, garçom! Chega mais cerveja aqui pro Anderson, ele tá doido pra beber. Parceiro do Anderson. Bora curtir saudade, alô, Metrópole! E a nave! Novo Rubi. Olha, a galera da Vigia já disse que é muito baixo. Um abraço pra todos vocês aí da Vigia, legal? Leviana, tudo tem seu dia. E o seu? E o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Será que não se acanha? Cê não. E aí, Maxi? Você é leviana. Tudo de bom? Sempre será leviana. Sou um pouco a mais entre tantos que há. Alô, Givaldo. Por aí. Será que não se acanha? Cê não leviana. Será que não se acanha? Cê não. Glaciar, chega aí no House Mix, rapidinho. Alô, Glaciar, chega no House Mix. Para curtir saudade. Leviana, você é leviana. Ser humilde lá de Marituba. Sempre será leviana. Curtindo a saudade. Sou um pouco a mais que tantos que há por aí. É Rubi. Será que não se acanha? Cê não baile. você relaxar, pra você pegar a gata e dançar bem agarradinho. Esse amor que mexe com meu coração, parece não tem jeito não. Você vive dia e noite nos meus sonhos, pai d'égua. Mas você parece que não quer saber, sabendo que me estilo disque jockey mesmo. Sempre vai com os meus amigos na matinê. Um abraço à mulher da faca. No sofá da amigo Miguel. Sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Vejam só, você me diz que quer assim e diz que gosta só de mim, mas domingo vai com outro na matinê. Sendo nosso amigo Catilda Pedreira e companhia do Rafael, curtindo a festa do Rubi, hoje aqui na Metrópole City Hall. Galera do comércio! Alô, Anderson! Mas você. Oi! Parece que não quer saber. Poderoso. Sabendo que me faz sofrer, sempre vai com os meus amigos na matinê. Do Fábio do Guamá, grande Fábio. Em você. Alô, saudade. Vejam um só. Poderoso. Você me diz que quer assim e diz que gosta só de mim, mas domingo vai com outro na matinê. Novo Rubi. Yeah, yeah, yeah. Mas domingo vai com outro na matinê. De São Miguel do Guamá. É a saudade metrópole. É Rubi. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Minha amiga Lene digitalizada. Todo meu carinho eu virei, hein? Lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora? E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer como você fez. Mas agora não, agora não, agora não. Como é que tu tá? Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Um abraço ao Jairinho 2 e a Aline. Alô, Mirim. Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. As nossas poderosas por aqui, energia digitalizada, Mirim, essa galera que dá no coração. Ainda estava ao meu lado, vivendo momentos de amor. Alô, Marivaldo! Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz. Novo Rubi. Mas me enganei. Rubi, saudade! Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você, querendo que eu lhe aceite outra vez, fazer novamente, me fazer de trouxa, como você fez. Mas agora não, agora não comigo. Amigo parceiro Neguinho aí, grande Neguinho, parceiro Júnior Moreno, parceiro Jairinho, toda a galera chegando na festa do Círio. Comi saudade a casa. Para mim, essas mentirinhas são como as pontinhas de um rosário lindo. Nunca vou rezando e por ti esperando, só por ti esperando. De mentirinha eu me apego à ilusão para sorrir e cantar. Olha, Givaldo, quem tá na área aqui. Nosso amigo DJ, o primeiro DJ alpino do estado do Pará, Paulinho, lá de São Caetano, João de Velas. Alô, Paulinho! É primo de segundo grau do Givaldo. Aí na área, valeu! Equipe Serra tá no segundo. Começar, tem muita coisa boa pra rolar. Final de contas é a festa no Círio. Rubi Saudade é carroça, carroça, Rubi Saudade. Essas mentirinhas tolas, mas são minhas. Formam meu castelo deslumbrante, belo. Onde eu fico esperando, só por ti esperando. Onde eu fico esperando, só por ti esperando. Olha, Classe A! Do Ceará, o nosso amigo Paulo aí, na carretinha. Meu grande amor, toda a galera aqui com a gente. Nosso primeiro encontro naquela praia, vivo a recordar. Nós dois na areia, vivendo um amor. E esse amor? E as ondas do mar. Lady Walter, o Anderson, Fabiana. É tão sublime. E a Ana e o Fio. Amar alguém. Poderoso Rubi. E ser feliz. Sendo amado também. Só um coqueiro. A balançar. Com a brisa do mar. Tudo a olhar. Guarda em. Para Robertinho! Meu amigo Marcelo aí da Briosa Polícia Militar, o companheiro do Júnior, Josuito Júnior e a sua loura. É, galera, sangue bom no Rubi Saudade. Elias Carvalho. Com a brisa do mar, tudo a olhar. Guarda em segredo aquele momento de um amor tão feliz que hoje vive a cantar. Saudade. Amigo Denis, é socorro! Galera do Tapanão! Aí, loucos! Foi um tempo tão gostoso que eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei, ei. A saia cada vez mais mini subia a minha tensão. E numa festa de amor, amigo Anderson, que veio de Fortaleza, né? Obrigado aí. Poderoso Rubi. Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Amigo DJ Paulinho, ciúme de você ainda tenho. DJ Oliveira está aqui com a gente. Um abraço, Júnior Moreno, lá de São Caetano. Aquele beijo que eu te dei. Pensa no moleque sangue bom, moleque. Foi o que me fez valeu, te amar. Valeu, Paulinho! E a nave! Alô, Gilmas! Amigo Dimas aí, a galera da ProSeguro e o Nico Saudade. DJ Júnior Moreno. Saudade. Todo amor, meu bem, que eu tenho pra te dar é muito sincero, é algo demais. Sentimento forte que meu coração já não tem mais paz. Todo amor, meu bem, que eu tenho pra te dar é muito sincero, é algo demais. Sentimento forte que meu coração já não tem mais paz. Os amigos de São Miguel do Guamá. Você é a coisa mais linda que me aconteceu. Com a loura saudade, olha aí. Deixa mais louca com um beijo na boca, meu bem. Me chama benzinho, me faz um carinho, que serei só sua e de mais ninguém. Me chama benzinho, me faz um carinho, que serei só sua e de mais ninguém. Nossa Pantera Negra, Índio, já na área. Quando fico só um abraço. Em você, sinto que o Oriana, o Bernardo, o Wesley e a Daniele. Morte está louca, pai. Galera no Rubi Saudade. Está maltratando. Como é que é? De muito amor. Não posso esquecer Amarex velho. O prazer de uma noite. Alô, Tarcísio! A emoção. Ele disse que vive mesmo. Não posso esquecer. Ô, cabra bom. O prazer de uma noite em Mogi. Amigo Vicente e a Silvia aí, galera de Santa Isabel do Pará, a gente abraça com muito carinho, né, Jairinho? Hein, já? Já estás? Oi! Vai, Júnior Moreno! Vá! Foi como um sonho de muito amor. Galera de Curuçá! Só eu e você sem pensar que em uma noite encheu de emoção nosso amor de prazer e paixão. Encheu de emoção nosso amor de prazer e paixão. Do Sírio, da nossa galera do estado do Pará, é a maior festa dos Pará. E amigo Marcinho, cadê você, garoto? Quem é do país Sandu aí? Quem é do clube do Remo? E quem vai curtir até 4 da manhã? Alô, Glacia! Chega junto aqui, alô, Mauro! Daniel do Lava Jato, meu irmão! Rio São Jorge, Rio São Jorge, Loura, o Carlinho, a Márcia, nossa amiga preta, Baque Fó, né? Baque Fó. Alô, Cabo Sete, Rio São Jorge. Segura, papai. Segura, Dani. Alô, Glacia, chega junto. Madame, je vous vénère. Madame, je vous préfère. Madame, je vous aime, je vous aime. Je vous trouve belle, madame. Vous êtes très belle. Et je voudrais surtout, surtout vous embrasser. Oui. Família Lisboa. Million sans bloc. Sonne. Million sans bloc. Sonne. Million sans bloc. Sonne. Segura, Paula, Lonina. Quero ver, quero ver, quero ver. Isso. Abraço ao nosso amigo Chibé e a Chibelete. Alô, Chibelete, né? É verdade. Alô, Robozinho. É verdade. Amigo parceiro Daniel do Lava Jato JM. Companhia aí do Cabo 7, a galera curtindo a nossa nave. Tá chegando aí, viu, Daniel? Ao vivo aí pra galera que tá curtindo aqui, ó, o nosso som. Marcelo também. Galera, só no caqueado, pode crer. Adriana, tia Cínia do Guamá. Já gostou da nossa nave? Alô, Adriana. Toute la journée, c'est on va qui camine et cherche. Solitário no pedaço. Ô, glória. Os amigos da pizzaria oriental, toda a galera já juntinho. Abraço, Júlio Moreno. Júnior Moreno. DJ Júnior. Virando as batidas e mexendo. Mexendo. Mexendo. Mexendo com você. Quem é do Paissandu? Quem é do Remo? Remo! Só a galera do Clube do Remo. Joga a mãozinha pra cima do Clube do Remo. Do Clube do Remo. Do Clube do Remo. Quem é do Remo? Dá um grito. Quem é do Remo? Dá um grito. Quem é do Paissandu? Quem é do Paissandu? Cadê a galera do Paissandu? Dá um grito, quem é do Paissandu? Tem alguém do Paissandu aí? Tem alguém do Paissandu aí? Tem alguém do Leão aí? Vamos lá! O Marcelo aí da Cavalaria, juntamente com o Josuído Júnior Xará e a esposa Iriane aqui com a gente. Eu te quero eternamente. Bora mexer esse esqueleto, bora. Pois não vivo sem você. Está cansada de saber. Novo Rubi. É tão grande minha paixão. Eu desejo de te amar. Não me canso de falar. Eu te quero. Eu te quero. Alô, baby. É o Silva e companhia da Renatinha, galera aí de Bujaru, curtindo o nosso som hoje aqui na Metrópole. Abraço, Júnior Moreno. Alô, meu povo! Eu te quero eternamente. Novo Rubi. Eternamente. É Rubi. Pois não vivo sem você. Está cansada de saber. E a nave é tão grande, minha paixão. Eu desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero, que eu te quero, baby, baby. Juro te amar. Chama de abraço para Paulinha Digital. Com a gente, fala Paulinha! Hoje até sou capaz de deixar tudo, brigar com o mundo. Baby, baby, sonho com seu amor. Sonho provar seu sabor. É o que mais quero, eu sou sincero. E a galera do Rubi, é do Rubi, é do Rubi. Oi, DJ Oziel e o Tiga, o Eduardo, canal de Bujaru, um abraço. O Scorpion. Oh, dear. poderoso Rubi. E aí, digitalizada? Se abraçando o Daniel Lava Jato, JDM aí. Toda a galera, valeu. É muita festa do Ciro. Quem é que tá solteiro? Quem tá solteiro? Atenção, Glaciar, aqui no som. Eu disse, dance, dance sem parar. DJ Paulinho! O brega da zorra é muito fácil de dançar. Gente boa! Cante, cante sem calar. O brega da zorra é muito fácil de cantar. Fala sério. DJ Max ali pelo camarote. Vamos falar sério. Hoje estilo DJ mesmo, né, mano? Bora! É verdade. Oi, oi, oi, oi. É a nave. É o nosso som fazendo alegria. É Rubi. Devagar. Devagar, mas... Tá entrando, Givaldo. Mano! Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas eu quero magia no toque de amor. E eu não parei mais... Alô, Elias Carvalho, cadê você? Hipnotizei pelo melhor som de parar. Equipe Churupita, o Léo, o Olho e o Márcio. Mega saudade. Toca, toca, toca, arrepia. E aí, aqui o som. Tocando pra você. Toca, toca, toca, arrepia DJ. Aqui é o poderoso. Tocando pra você. É? É o. Galera do Pop na área. E o T. Toca as ondas das aparelhagens. É Júnior Moreno. DJ Júnior Moreno. Alô, Belém do Pará. Meu bem, eu quero só você curtindo o som do Tremendão. Só vou dançar com meu amor pra conquistar seu coração. Meu bem, eu quero só você curtindo o som. Viajar no som do Tremendão do Pinambá. Toninho detonar com emoção. Abraça aí o Chibé e a sua esposa Carla. Galera do roteiro. Porque o do Pinambá. Galera de sono e tá em peso. Obrigado pelo carro. Rubi! É um show de som. É um show de som. É o Tremendão do Pinambá. Do Paysandu, cadê a galera do Paysandu? Cadê a galera do Rimo? Cadê o Pará? Quando ele toca, eu não fico parada. Meu corpo incendeia de calor. Agora Olha o Classe A registrando tudo e algo mais aqui na Metrópole City Hall. Amanhã, segunda-feira, a gente está de volta aqui e você é o nosso convidado. Amanhã, segunda, aqui, ó. E aí? Galera de Colágio, meu amigo Moranguinho. Moranguinho pro Volte, lá de Colágio, valeu. Comanda a galera, é o que fez o mar. É o todo. É o nosso som. Alô, tio Castelo! Quero saber da ponta, Castelo. E a galera? Quero ressaltar a presença do homem de Porto Seguro, nosso amigo Castelo. Né, Giva? O homem da poeira. Tecno Show, sucesso em primeiro lugar. Segura aqui a nave! Amigo Cabo Sete, o Everaldo, o nosso amigo Daniel, o cara considerado aí do Lava Jato Jovem. Pode crer. Não tem hora pra chegar em casa, coloca a mão pra cima! Chegou o som do povão, começou a posição, o poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Ouro negro você vai achar. Essa noite só quero dançar. Moranguinho aí e o Sabazinho do Barreiro, valeu? Só no camarote, meu irmão. A galera aqui, ó. O mundo vai. O som é digno de muito valor. E o bom mando é do DJ Braz. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. É só amor. Vou viver a vida em paz onde vou. A gente está aqui pela Metrópole City Hall fazendo a festa no Círio, ao lado do meu parceiro Glacial, olha aí. É, meu irmão. E convidando a galera para essa segunda, a gente está de volta aqui. É isso, Glacial. Sucesso absoluto. Vai, vai, Metrópole! Obrigado. Oi. Essa noite só quero dançar. Bora, Glacial! Com você, melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, meu bom mando é do DJ Braz. Oh, oh, oh, só quero dançar, venha sentir calor, é só amor. Vou viver a vida em paz, hoje vou no ouro negro dançar, hoje vou no ouro negro dançar. Rubi, é o ouro negro. Um abraço aí, o Pitão, lá do Poço Belém, junto com toda a galera curtindo o nosso som. Obrigado pelo carinho. Rubi. Cadê o grito das mulheres solteiras hoje aqui? É uma festa bonita e a gente quer realmente parabenizar toda essa galera. Galera que vem curtir o Círio de Belém, coloca a mão pra cima aí. Muita felicidade, paz e muitas bênçãos sobre todo o povo paraense. Uma salva de palma pro Círio de Belém, alô Metrópole! Mandei meu cavalo. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar o samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. Pegue o cavalo, show vai começar. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar o samba pra você dançar. Esse CDs ao vivo. Givaldo CDs. Abraça o Franco e a Ana Lúcia. Curtindo com a gente. Ao Franco. Beleza. Tira esse cabo aí da boca, pote. Isso aqui era potência. E a galera não vacilou. Vamos! Fez a poeira subir. Eu não saio do compasso. Mais uma vez eu quero. Vamos lá! Alô, Cidinha! É verdade. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar um samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. Pegue o cardápio, vai começar. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar um samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. Pegue o cardápio, vai começar. Vou pedir pra você vibrar, vibrar, vibrar. Vou pedir pra você mandar, mandar meu cardápio chorar. Um abraço aí ao Caçador da Saudade, lá do distrito, né? Mexendo com a gente. E a galera não vacilou, fez a poeira subir. Não saio do compasso, mais uma vez eu quero ouvir. Vai! Cadê as mulheres? Solteiro na metrópole. Olá! E aí? Tchá, tchá, tchá. Cadê a galera do Paysandu? Vamos lá! Joga a mãozinha pra cima. Tchá, tchá. Bate na palma da mão. Galera do papão, galera do papão. Na palma da mão. Tchau. Eu tô solteiro. Joga a mãozinha pra cima, galera do Clube do Remo. Vamos lá! Bate na palma da mão. Galera do Leão, galera do Leão. Eu tô solteiro. E aí? E aí? Cadê o grito da mulherada solteira? Amigo Valmir, lá da Ilha das Onças. Valeu, Valmir. Valmir Lima, valeu, meu irmão. Volte em mim, meu irmão. Sangue bom. Urso digitalizado. É vídeo. E aí, galera de Castanhal, um abraço, Júnior Moreno, meu parceiro Tarcísio aqui do ladinho, vem curtir a festa do Ciro, prometeu, e ele está aqui, recebe o carinho do Júnior Moreno, vai, aguarda esse moleque aqui, filho do Elias Carvalho. Abraço às patricinhas da cabaragem. Alô, Russo. Um abraço escorado da Big Bang, galera curtindo o som. Legal. Para me ver com a ventoca e tô tirando pra ser novinho, por favor. Vocês vão querer só a negue por grande esta nome. Só lhe digo que me colar se foi na noite. Vendo que razões se eu tenho ser amor, se tenho ser amor. Noite com peguero, vendo com desejo. Beleza, essa festa tem um patrocínio todo especial da Brahma Shop e Skol. Simbora, Marcão! Tchaca, tchaca, tchaca. curtindo a festa, é, Rubi. Rubi. Rubi. A nave. Dando um verdadeiro baile de recordações. Eu me encamei assim. Lhe dei tudo de mim. Bora curtir saudade aqui na nave. Escravo fui do seu olhar. Amigo parceiro Anderson lá no comércio e a Ciane, sua esposa aqui com a gente, galera que a gente tem um carinho muito grande, obrigado, viu? Parceiro João André, alô Anderson. É. Ela foi embora e jamais voltou. Saudade. E Simão de Castanhal aí, Jackson e Jean. A nossa equipe Cidade Nova também já no circuito. Quero ressaltar a presença das nossas mais novas seguidoras, Belzinha, Rayane, a Eternamente Nave, as meninas aqui, elas que vieram lá do Maguari. Alô, Belzinha, alô, Rayane, as nossas seguidoras, as seguidoras da nave, valeu. Cidade que trago no peito são os meus defeitos que me fazem sofrer. Novamente estou sozinho no meu mundo sem amor. Novamente meus defeitos me jogaram nessa dor. Alô, Jairinho, rapidinho. Felicidade pouco tempo me durou. Como sempre a saudade foi tudo que restou. Saudade! Quero ressaltar a presença do meu amigo Ednelson, o martelinho de ouro, cara considerado, faz parte do ciclo de amizade, tá no coração do Júnior Moreno. Ednelson, a esposa, olha Ednelson! Eu te amei de verdade, mas tive defeitos e não tenho o direito. Sem sofrer. Chapoca. Vou seguindo meu Elfites. Vai de São Domingos do Capim. A Tati Neguinho Digital. Você foi tão importante. Só agora é que sei. Novo Rubi. Coração sofre bastante. Não esquece o seu amor. Para tê-la como amante. Qualidades me faltou. Alô, Ednelson, chega junto. E aí, lasanha. Olhar 45. o Fábio Rico, o Preto, o Pretinho do Acará e a Mulher da Faca. Nesta hora você vê que já não é menina, no espelho se fascina e começa a pensar quem será o homem que vai lhe amar primeiro, vai ser dono desse corpo te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo, você nem calcula o quanto. Daniel e Wesley curtindo com a gente, pode crer. Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Bora, saudade! Rede Nelson, cadê o Requeiro? O Dodô está ansioso. Pizzaria Oriental, os nossos amigos lá de Coraci, aqui ao lado. Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo. Alô, Robertinho! Empresário Zé Maria, Roberto Carvalho, toda a galera aí no camarote, Ferreirinha, essa galera é gente boa. Cadê o Jorge da Irite e o Dinei, o Rei da Serola? Saudade aqui. Bora curtir a festa do Círio Rubi Saudade e a Carroça da Saudade. Eu estava em casa sentado com meu violão, quando chegou uma cigana e leu minha mão e falou meio nervosa: Ednelson Martelinho de Ouro. Não sei por que a cigana mentiu para mim. E a galera da vigia aqui na frente, pode crer. Ó cigana, por que mentiste pra mim? Bora, Jacaré, bora rodar, papai. Será que você não gosta? CDs ao vivo aí no meio do salão com esse gente boa. E a cigana falou, não quis acreditar. Professor Gustavo Gabriel, safadão aí. As, a pessoa as, quem tanto eu amo. E aí sua camisa 10, Larissa e Valéria. Disse seu nome certinho, fiquei na maior solidão. Depois que aquela o grade. Ô cigana, por que mentiste pra mim? Rubinho! Ou será que você não gosta de mim? Só no caqueado. Olha o homem de Salvaterra. Você padrinho, só pode. Ó cigana, por que mentiste pra mim? Ou será que você não gosta de mim? O que a cigana falou, não quis acreditar. A pessoa quem tanto eu amo ia voltar. Disse seu nome certinho, fiquei Fala, Guilherme, chega junto aí com a Natália. Só a quem tanto eu amo e aponta. Diz o seu nome certinho, fiquei na maior solidão. Depois que aquela cigana leu minha mão. Ô cigana, por que mentiste pra mim? Ou será que você não gosta de mim? Ó cigana, por que mentiste pra mim? Nosso amigo Aderbal e a Irã já no camarote curtindo a festa. Curti saudade, Rubi. Galera de Tomé Açu aí, o Tuca, o Valdir, pego o Tarico. Menina, quando te vejo, alguma coisa acontece. Meu mundo fica mais com você. Por isso, quando estou distante, Rubi, escrevo pra você dizendo assim. A saudade. A saudade é tanto, eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, de saudade vou morrer. Mira. Por isso, quando estou. Olha a Pantera Negra ao lado, viu? É o ciúme. Escrevo pra você dizendo assim. Como é que é? Eu vou despreço meu amor. A gente tem CD aqui na nave, tá no meio do salão e também no House Mix, CDs ao vivo do Rubi Saudade pra galera aí, tá certo? Equipe Os Prostitutos da Saudade aí, a da Providência. Eu não consigo te esquecer, se não voltar agora, de saudade vou morrer. Júlio Moreno Rubinho.